jeito que você me olhou, não teve como escapar. Meu coração estava indefeso, precisando amar. Do jeito que você me olhou, eu vi dentro dos olhos teus que este amor tão verdadeiro era coisa de Deus. Agora quando alguém olha pra mim e vê o meu sorriso, percebe que encontrei um paraíso. Deus fez chover no meu deserto. E quando alguém olhar, vê que o teu sonho foi realizado. Nós somos dois apaixonados, o nosso amor está completo. Inseparáveis, unidos para sempre. Inseparáveis, foi Deus quem uniu a gente. Inseparáveis, unidos para sempre. Inseparáveis, foi Deus quem uniu a gente. Pra mim e vê o meu sorriso, percebe que encontrei um paraíso. Deus fez chover no meu deserto. E quando alguém olhar, vê que o teu sonho foi realizado. Nós somos dois apaixonados, o nosso amor está completo. Inseparáveis, unidos para sempre.